que para o abate. Ação de louco, esquadrilha SA preparado para o ataque. Território marcado, pronto para a destruição do inimigo. Microfone em mão, todos apostam seus abrigos. Invadindo a programação, armados com o poder da mente. Induzidos à guerra, acorde, não é tela quente. Aqui velocidade máxima, favela nossa gangue. Arregaçando tudo, pra que o filme de bang, bang, bang. Soldados lançados, mandados pra concluir a missão. Alvo na mira, a hora é essa, prepara a munição. Atenção, você então agora para o top de 5 segundos. Começa nesse instante, horário racional gratuito. Sem corte nem censura livre, é o fim da miragem. Jogando à tona a rima, choque em alta voltagem. Pior que um tornado, meu som no último volume. Sessão de boas ideias fortes, como de costume. Então desliga a telinha, somos nós os verdadeiros atores. Dominando o cenário aqui, agora ao vivo e a cores. Não é cinema, é real, de verdade, não tem dublê. Não sou artista, mas se fosse, dominaria Globo e SBT. Seria o ator das cenas do nosso próximo capítulo. Rimas bem boladas, baseadas em fatos felizes. Por isso, sente na poltrona e relaxe, escute as notas musicais. Muita ação, emoção, mais de efeitos especiais. Procura a própria independente, está formado o jogo. Quando acabar, volta a fita, pois vale a pena ouvir de novo. Já virou epidemia, domina todo lugar onde passa. Nunca fui padeiro, mas também só escuto o som da massa. É como no dia a dia, o tempo passa, o tempo voa. Mas a rima é que nem poupança, vai merindo. Sempre continua numa boa e não caio fácil. Sou como um Chapolin colorado. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Que nem pipoco de louco, aqui a rajada não falha. Se a atitude fosse areia, seremos o deserto do Saara. Assim como o rap domina o meu sistema sanguíneo. Não sou sonâmbulo, mas se fosse fazerei freestyle dormindo de calça frouxa. Estilo natural, meus panos. DMF é o nome, esquadrilha SA, meus manos. Sai do meio, sai, sai do meio, sai, sai do meio, que a rima tá sem freio. Sai, sai do meio, sai, sai do meio, sai, sai do meio, que a rima tá sem freio. G-O-N-E, mandando ideia agora, louco até o osso, rimando a mil por hora. Junto com meus irmãos, eu sigo nessa trilha. Sou 100% favela, mais um da esquadrilha. Se liga aí, sistema, esquadrilha entre cena. Juntos agora pra ser seu principal problema. Colei na fita, ladrão, vai ser difícil sair. É mais de preparado para te destruir. Se é pra fazer, eu faço. Se é pra dizer, eu digo. Com o microfone na mão, não temo ao perigo. Pois é o som da favela que faz o teto cair. Que vai tremer o chão e faz fumaça subir que nem forma de som. Se é feito um furacão, rimando sem parar. E não para não, doença sem ter cura. Adrenalina pura, que a sua mente perfura e te deixa na loucura. Por isso eu tô louco, mas louco eu quero ficar. Quando a picape ligar e a base rolar. Eu tenho o dom da rima, eu ergo a mão pra cima. E agradeço a Deus, aquele que me ilumina. Sai do meio, sai, sai do meio, sai, sai do meio, que a rima tá sem freio. Sai, sai do meio, sai, sai do meio, sai, sai do meio, que a rima tá sem freio. Esquadrilha tá na fita, desativando as armadilhas. Corrima mira laser, preparando artilharia. A bomba do rap estacionado. Explosão do hip hop, rima pra todos os lados. Microfones em guerrilha. A união faz a força, esquadrilha faz a rima. Do hip hop eu sou fanático até o osso. O rap já é a parte vital do meu corpo. Operação esquadrilha. Rajada de palavras, tem otário na mira. Cremogema sem canela, pras vadias não dou trela. Sobe na rima, o rap atropela. SOS, SOS, profissionais em perigo. Tempestade de rima, procure seu abrigo. O blackout é geral, a rima é anormal. O estilo é carnal. Letras explosivas, destruição em massa, o hip hop é predador procurando a caça. Evacue a área, estado de emergência. A minha voz atingiu mais 2 mil em potência. 100% adrenalina, minha rima pede passagem. Tô em rede nacional, sou comandante da viagem. Ligo os motores, prepara a turbina. Com visão além do alcance, está voltando a rima. O rap é só na veia, o hip hop é meu poder. Descobriram que a esquadrilha era pura pro vírus HIV. A batida contagia, contamina. Eu faço letra clandestina pra vacina. Com o microfone na mão, não fujo das guerrilhas. Aqui quem manda a voz é o terrorista da esquadrilha. Cachorro louco da quebrada, nervoso como Beethoven. Em contagem regressiva, terminando em game over. Sai do meio, sai, sai do meio, sai, sai do meio, que a rima tá sem freio. Sai, sai do meio, sai,